que vive em meus braços e chora comigo. O pranto que cai dos meus olhos se estende em você. Viola que chora sentida encostada em meu peito. Viola, você é a luz deste meu viver. Viola, vamos segurar esta nossa bandeira, levar as canções até o povo do nosso interior, matar a saudade de muitos que ainda te esperam. Mostre, viola sentida, seu grande valor. Perdemos nossa majestade, o rei do pagode, querido por todo o Brasil, nosso grande violeiro. Foi ele quem nos inspirou a tocar a viola, a nossa eterna saudade, o Tião Carreiro. Viola, quantas emoções já tivemos na vida, quantos momentos felizes passei a seu lado. Viola, você já reside dentro do meu peito. Vamos, viola, mostrar o seu ponteado.